batida toca. Sente só a explosão, já não me deu a por parar. DJ Sidney Ferreira e o Pedrinho a comandar. Sente só a pressão, faz o N vir pra cá. Bruninho do Comércio, ele é mais ou menos, mais ou menos. Essa é a marca do sucesso. Tá todo mundo louco, todo mundo muito doido. Tá todo mundo louco, todo mundo muito doido. Ei, gatinha, sente a pressão. Agora é Rump Boy, essa é inovação. Ei, gatinha, sente a pressão. Agora é Rump Boy, essa é inovação. Nós vamos inovar, joga a mão pra cima e faz parar, pá, pá, pá, pá. Essa é a batida que invadiu o meu Brasil, é daqui do meu Pará, pode crer, é nota mil. Vem fazer a pedra, Rubi Boy que vai tocar, a inovação do estado do Pará. DJ Júlio Moreno detonando e manda ver, agora DJ Davidson tocando pra você. Tá todo mundo louco, todo mundo muito doido, tá todo mundo louco, todo mundo muito doido. Ei, gatinha, sente a pressão, agora é Rubi Boy, essa é inovação. Galera GDC. DJ Aguisson das Produções. O DJ das Produções Vigiense. É Moral Vigiense. DJ Biro Mix. E Arim Ribeiro é sucesso. Tá todo mundo louco, todo mundo muito doido. Tá todo mundo louco, todo mundo muito doido. Ei, gatinha, sente a pressão. Agora é Rump Boy, essa é inovação. Ei, gatinha, sente a pressão. Agora é Rump Boy, essa é inovação. Se liga aí, DJ, nós vamos inovar. Jogue a mão pra cima e faz parar, pá, pá, pá, pá. Se liga aí, DJ, nós vamos inovar. Bruninho do Comércio fazendo a galera dançar. Galera GDC, o sucesso em todo o estado do Pará. Quis dizer pra mim que você sumiu e não vai voltar, meu grande amor. Eu já te falei, faça o que quiser, mas me deixa em paz no meu canto. Hoje eu vou curtir DJ Thiago e DJ Falcão. Oh, oh. Eu já te falei, faça o que quiser, mas me deixa em paz no meu canto. Aí eu vou curtir, vou agitar, luxuoso, mudo e som, é o poderoso cobra. Ferreira e Pedrinho Virtual no estúdio Áudio Mix Produções. Sucesso de Santa Isabel. Na parada.

Comércio. Esse é Moral. É Bruninho do Comércio. Agora é agito, agora é DJ Sidney Ferreira. Treme, treme, treme, treme, treme tudo. A pressão, manda ver. Marrom no branco, o mais novo sucesso de Santa Isabel. DJ Esconder, não vejo nenhuma.

Comércio. É GDC. É GDC. A reta. Sempre te amou. Eu era maluca, louca pra te dar amor. Agora esqueça. Agora o quê? Me esqueça, me esqueça.

Juninho do Comércio. É GDC. É GDC. Sucesso total em todo o Pará. Obrigada, você me liga. Tô na balada com as amigas. O que que faço se eu atendo? Cê vai saber que eu fugi, não fui dormir. Você insiste, que eu vou fazer? Desligo o celular. Vai dar mancada, então faço mais. Espero que tenha cair na caixa postal com a mensagem. Fazendo a galera dançar. Eu vou me apaixonar com essa equipe. Curtindo o som, eu vou

ligado com Bruninho do Comércio, a marca do sucesso. Esse é o som que contagia e faz a galera dançar. Do pepão pega de fogo, arrasta o povo do Pará. DJ Hélio e Juninho, pro DJ se mandam ver. Sinta o peso desse som e comece a mexer. Ai, ai. E comece a mexer. Ai, ai. E comece a mexer. Enquanto a guerra arrepia, é um show de emocionar. Com suas metralhadoras metralhando sem parar. Sua guitarra eletrônica é a maior sensação. Do pepão pega. Fazendo a galera dançar. Agora. Ao vivo. Aí, DJ, vamos cortar pra 18. DJ Sidney Ferreira e Pedrinho Virtual do Estúdio Áudio Mix Produções. Ele é mais ou menos, mas eu gosto dele demais. Mas eu gosto dele pra caralho, é o Bruninho, olha só o nome dele, Bruninho, tudo pequenininho. Ah, isso aí! O garoto da mídia.

pode ter certeza, estarei sempre ao seu lado. Você é minha vida, do início ao fim, é tudo pra mim. O nosso amor. Querem nos afastar e tirar você de mim. Isso é mais um CD com a marca Bruninho do Comércio. Arrepende, garoto! Júnior do Comércio, diversas marcas. Das marcantes. As melhores das marcantes. Com Bruninho do Comércio. É sucesso. Sucesso. Eu já não sei se é paranoia ou pura ilusão, mas meu direito é de haver essa má intenção. De encontrar algum vestígio, algum erro teu, mas quem procura acha e olha o que apareceu. Um coração era tão lindo, achei que era pra mim, mas que cartão já tinha um nome que eu nunca vi. Quando tentei argumentar, você me respondeu que era tudo uma miragem e o capricho meu. Ainda queria me fazer acreditar no sonho. Vou pro mega príncipe, feliz e ansiosa. Preciso te esquecer, aliviar o coração. Já tá se enrolando todo sem razão. Moleque, me respeita, essa é a minha decisão. Vou pro mega príncipe, feliz e ansiosa. Preciso te esquecer, aliviar o coração. Já tá se enrolando todo sem razão. Moleque, me respeita. DJ Sidney Ferreira e Pedrinho Virtual no estúdio Áudio Mix Produções, fazendo as melhores produções do Pará. Obrigado, meu